Fique agora com Raimundinho na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundinho na Líder com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. Muito bem, 7:09, começando mais uma edição do Raimundinho na Líder. Para você que tá na sintonia dos 98.3, também acessando aí o liderfm.com.br pelos aplicativos da rádio que é demais. A partir de agora, dicas para você viajar, comer e dirigir na programação Top of Mind de Rio Preto. Vamos começar trazendo aqui a Michele Montemori o seu bom dia para esse sábado 5 de novembro. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da rádio, Marcelo, José, Ricardo. Mais um sábado aqui com vocês. Com a gente também, Marcelo Ferri. Buenos dias, senhorito. Bom dia, ouvintes. Um abraço especial para Cléo Neves, que está ouvindo a gente hoje. Ó, Cléo, valeu. Também com a gente o Homem Notícias, Josiel Carvalho. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Ricardo, Marcelo, Michele. Satisfação mais uma vez. Tamo aí. O santista mais fanático e feliz do mundo, mais Ricardo secador, Cirilo, bom dia. Mais secador do mundo. Secador santista mais secador do mundo. Para com isso, secar, rapaz, mas... para de secar. Mas vamos falar depois, já, de dirigir, comer e viajar, que é muito melhor do que futebol. E eu queria desejar bom dia a todos aqui. 7:11, vamos com os destaques desse Raimundinho na Líder. Hoje a gente vai trazer uma lista com 10 destinos onde a nossa moeda, o real, vale mais. E nós vamos conhecer o Hyatt Place, hotel que abriu as portas essa semana aqui em Rio Preto. E tem informações também sobre o Rio Preto Food Park, inaugurado ontem no Jardim Imperial. Vamos falar também sobre a importância de dirigir sempre com os pneus corretamente calibrados. Mas antes, vamos de música. O Raimundinho na Líder, deste sábado, dia 5 de novembro de 2010, está no ar. 7:11. Líder é demais. Veio até mim quem deixou me olhar assim. Não pedi minha permissão. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Oh, yeah. Rio Preto já escolheu. Líder, líder, líder. É demais. A gente fica mordido, não fica. Dente, lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido, não fica. Dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós. E coube tudo na balinha de mão do meu coração. vou bagunçar você. Fica mordido, não fica. Na Líder, 7 horas 20 minutos agora. E aí, DJ Marcelo, o que você. Bom, a gente acabou de escutar Zero, do Lineker, de Araraquara, e Malemolência, da cantora Cell, de São Paulo. É isso aí, agora vamos falar sobre o setor automotivo. Na verdade, manutenção automotiva, né? Você sabia que rodar de carro ou motocicleta por aí com os pneus calibrados sempre na medida correta garante segurança e economia? Com esse asfalto esburacado que a gente encontra sempre por aqui, por ali e por lá também, é muito importante verificar com frequência a pressão dos pneus. A calibragem correta deixa o volante mais leve, assim como... De novo. A calibragem correta deixa o volante mais leve. Assim como uma bicicleta com pneu murcho, por exemplo, exige mais esforço nas pernas para sair do lugar, um carro com pneu murcho fica com o volante pesado, exigindo mais esforço nos braços. Eu só não sei onde que a Michelle acha esses asfaltos esburacados, acho que ela está... Tem outra cidade, né? Ela está na lua. Manter os pneus calibrados também é muito importante para o equilíbrio do veículo, principalmente nas curvas. É essencial que os pneus estejam bem calibrados para que respondam bem aos comandos do motorista ao volante. Com a maior estabilidade do veículo, graças aos pneus devidamente calibrados, a condução fica mais segura. Motoristas, passageiros e os demais envolvidos com o trânsito ficam menos expostos aos riscos. E além de tornar a experiência ao volante mais confortável, rodar com os pneus na pressão certa garante longevidade às peças do veículo e também ajuda a economizar combustível. Com o pneu murcho, o veículo exige mais força do motor. A calibragem adequada garante também vida útil mais longa aos próprios pneus. Descalibrados, eles costumam desgastar de forma irregular, trazendo riscos à direção e fazendo com que o motorista gaste dinheiro antes do tempo. A calibragem ideal é enquanto os pneus ainda estiverem frios. O valor de pressão identificado no pneu indica a pressão suportada sem estourar. A pressão ideal a ser utilizada consta no manual e em um adesivo na lataria da porta do motorista. Essas informações que acabamos de compartilhar com vocês foram obtidas junto à ANIP, Associação Nacional das Indústrias de Pneumático. Comentários aqui, hoje os carros também vêm com a indicação de calibragem na tampa de combustível. E muda a calibragem quando você está com uma, duas ou mais pessoas no veículo. É, dependendo do... Hoje já tem essa preocupação. E lembrando que, às vezes, uma calibragem deixando muito cheio, se você vai fazer uma viagem muito longa, lembre-se que os pneus irão aquecer e ficarão mais firmes. Então, tem que ter realmente a calibragem em cima. De quanto em quanto tempo o condutor deve fazer essa... averiguagem aí de calibragem, Michele? Você tem assim, uma vez por semana, uma vez... Ah, na verdade, com frequência, porque com essa buraqueira que a gente tem na cidade, enfim, a pressão fica, enfim, vai, né, ao sobe, menos em 15, desce. 15 dias, eu acho que... Eu acho que semanalmente, porque depende muito também do quanto você roda com esse carro e do tanto de buraco que você encarou aí, né? É. E alguns modelos vêm também com um aviso, né, de... Que aparece sim. No painel, né? Pra modelos, que já tá na hora de calibrar o pneu. Modelos modernos aí, com computador de bordo, ele avisa já, se o pneu tiver na pressão. José, você que faz matérias frequentes aí sobre o queijo suíço Rio Pretense, tô falando das nossas ruas, que parecem mais um sim, queijo terreno suíço, né? Além dos buracos, tem as ruas que estão sendo recapeadas, as bocas de bueiro estão ficando pelo menos uns 10 centímetros abaixo. É, então isso compromete muito não só os pneus, como a suspensão do veículo, dependendo da forma que você passa. É isso, José? Exatamente. E esse é um problema tão recorrente que no Líder Notícias, durante a semana, no nosso WhatsApp, é de 100 reclamações, 90 são dos buracos em Rio Preto. É incrível. No período eleitoral, parece que as máquinas estavam melhor, a velocidade, o nível de a qualidade do asfalto. A gente via umas pessoas bem preocupadas com o trânsito em Rio Preto, os buracos. Onde você passava, tinha alguém recapeando, e depois das eleições parece que... Na realidade, a gente sabe que as pessoas que cuidam da operação tapa-buraco, o operacional não tem tanta qualificação, que a gente sabe que vem num custo um pouco mais barato. Às vezes usam alguns trabalhadores que estão lá no IPA, mas o técnico que acompanha esses reparos aí, esse deveria ser treinado, ter conhecimento, porque às vezes o cara tapa buraco e deixa uma lombada, né? Então, é isso que a gente pede aí para os nossos governantes, um pouco mais de critério na hora de for fazer manutenção das nossas ruas, porque isso custa muito caro para o consumidor, né? Não, mas é aquela velha conta, né? Em vez de... É mais fácil, é mais legal, é mais barato para esses caras. Enfim, eles enfiam mais dinheiro no bolso, né? Tendo que fazer toda hora. Então vamos fazer um asfalto vagabundo mesmo, daqui a pouco a gente tem que refazer. E assim eles vão enfiando dinheiro no bolso e a gente vai gastando o nosso. E a qualidade do serviço também, por exemplo, o recapeamento, os buracos se tampam na Zona Norte, por exemplo, não sei porquê. Na primeira chuva, geralmente, eles somem também, eles não são à prova d'água. E aqui na região central, aqui próximo à rádio mesmo, no centro, tem uns pedaços aqui que a qualidade são muito boas. Talvez o asfalto aqui seja mais bonzinho, não sei se eles... Talvez o título de eleitor deles vale 2 votos, eu não sei qual que é. Alguma explicação tem que ter, né? Vamos lá. Muito bem, bom, você pode participar também pelo nosso WhatsApp 981362140 e também pela fanpage Líder Rio Preto. Tá valendo prêmios, tem kit da 98, camiseta, copo e caneta Líder FM, tem ingresso para o show da Ana Carolina, que acontece no dia 18, lá no Vila Rica Eventos, e ainda para de ingressos para Arena Overboards, para você que tá curtindo a programação 983. Tá participando aí, daqui a pouquinho tem sorteio. Agora 7:27. Você está ouvindo Raimundim na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Muito bem, estamos de volta. 7:31. Raimundinho na Líder pra você, todos os sábados a partir das 7 da manhã, dicas pra você viajar, comer e dirigir, não é isso, Michele? É isso aí, agora vamos falar de uma dica bem bacana pra você que vai sair de férias aí em breve com as crianças. 50 bicicletas infantis com rodinhas retráteis já estão disponíveis gratuitamente para o uso das crianças desde o último domingo em Santos, no litoral paulista. O serviço é voltado para crianças de 3 a 10 anos. As bicicletas podem ser requisitadas por meio de um aplicativo ou em um dos 5 pontos espalhados pela cidade, 4 deles na orla. Os pontos à beira-mar ficam no emissário submarino, no canal 3, na fonte do sapo e no aquário. O outro é no jardim botânico. O aluguel é de graça por 1 hora, com intervalos de 15 minutos. O desrespeito a esses 15 minutos custa ao usuário R$5. Legal essa história, né? Esse lance da bicicleta está ocupando cada vez mais espaço assim, no trânsito. Eu sou muito a favor disso. Eu também acho. Eu como um usuário da bicicleta, fico super... Não, e é legal quando, se você for viajar com os filhos, né, e não der pra levar a bike das crianças e tal, já tem por lá, né? É, e esse lance das 50 bicicletas é que elas foram... Esse serviço já existe com bicicletas pra adultos, enfim, e agora foi incrementado o serviço com as bicicletas pra crianças também. Ou seja, dá pra família inteira sair de rolê de bike por Santos aí. Não tem desculpa. Não tem desculpa, exatamente. Bom, dando sequência... A Chevrolet vai apresentar pela primeira vez no Brasil o seu novo carro elétrico, o Bolt. Começa a ser vendido ainda neste ano nos Estados Unidos e será uma das atrações da montadora norte-americana no Salão do Automóvel de São Paulo, que começa essa semana que vem agora. O Bolt tem autonomia de 380 km e motor com 200 cavalos de potência, com proporções que lhe dão a aparência de um crossover, meio carro, meio SUV. O Bolt tem capô curto e entre-eixos de 2 metros e 60 cm. É dotado de muita tecnologia embarcada, que garante segurança, e tem espaço interno com conforto para 5 pessoas. O preço sugerido pela Chevrolet no mercado norte-americano será de $30 mil, o valor de um carro de categoria média movido a gasolina, nos Estados Unidos, claro, né? Esse carro vai honrar o nome dele? Ah, então, assim, eu vi umas fotos dele, ele é bonitão, tá? O grande lance dele é a autonomia de 380 km, 200 cavalos de potência é bastante para um carro elétrico, tem carro, né, carro normal aí, o quê? Um carro mil tem o quê? 110 cavalos, então. Os turbo, né? Ah, sim. Na linha turbo, os outros não chegam a isso, não. Agora, o grande lance é que esse carro chega, né, para ser pro mercado mais acessível, com valores mais acessíveis. $30 mil num carro nos Estados Unidos, como a reportagem. É porque a GM já tem o Volt, né? Que é um sedã. Ah, sim, tem um Volt. E agora, elétrico. Mas pra gente ainda é meio pesado, né? $30 mil dá o quê? Dá mais de R$90 mil, né? Nossa. 100 mil. Então, enfim. Dois meses, ainda, meu dia. É um carro de luxo pra gente. 2 meses do meu salário só num carro. Olha mano. Só. E os jogadores do Barcelona da Espanha foram presenteados com carros da Audi, patrocinadora do clube, em evento realizado na semana passada. Eles tiveram a oportunidade de escolher um modelo em especial para uso particular. Em meio a vários veículos atraentes da montadora alemã, o brasileiro Neymar escolheu o RS7 Sportback, avaliado em R$515 mil. O carro é exclusivo e as concessionárias só vão comercializá-lo sob encomenda. O RS7 Sportback tem motor 4.0, 8 cilindros biturbo. São 605 cavalos de potência e faz de 0 a 100 em 3,7 segundos. O RS7 Sportback será uma das atrações da Audi no Salão do Automóvel de São Paulo. Bobinho esse Neymar, né? Isso aí. Agora ele ganhou um carro porque estava com dificuldade depois que ele comprou a casinha de 38 milhões lá em Mangaratiba. Então ele tá com dificuldade, né? Então ganhou mais um carro. Agora, você viu só, mudando um pouco o rumo da prosa... Mas tem que brincar, né, Michel? Paris Saint-Germain estava disposto a pagar a multa rescisória pro Barcelona para levar o Neymar. É uma fortuna, eu nem sei quanto é, mas é coisa assim, perto de R$1 bilhão. E o Neymar, um dos pedidos do staff do Neymar, foi para que, além do pagamento da multa rescisória com o Barcelona, foi que o Paris Saint-Germain pagasse a dívida dele com um fisco brasileiro, você acredita? Aí o clube parisiense achou o pedido obsceno, foi essa a palavra, tá? Não sou eu que tô falando, foi o clube que não enviou nota, de ser também. Pedido obsceno e deixou para lá a negociação. Mas, enfim, aí o Neymar muito do azarado, né? Enfim, agora ganhou um carro de 500. Lembrando que esse carro é todo ano, né? Todo ano eles ganham o clube inteiro. Já não bastasse ganhar milhões, né? Todos os milionários ainda ganham. O cara ainda pode escolher o carro. O cara escolhe o carro. Bom, e agora eu vou dar uma notícia aqui que é para equilibrar um pouquinho a notícia que a gente teve a semana passada, que começou a vigorar as novas tarifas das multas. Então, para contrabalancear isso aí e aliviar um pouco o bolso dos infratores, o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, lançou nesta semana um aplicativo que dá 40% de desconto no valor de multas. O sistema de notificação eletrônica SNE está disponível para smartphone e, além de trazer interatividade, a gestão de pagamento de infrações serve também para facilitar a comunicação entre os órgãos atuadores. autuadores. A opção dos 40% pode ser feita até a data do vencimento da infração, mas só é permitida aos motoristas que concordaram com a multa e não queiram apresentar defesa prévia ou recurso. Eu só fiquei na dúvida aqui, Michele. Defesa prévia ou recurso, mas para aquele, para indicação de condutor, isso não entra como defesa prévia, né? Sim, se eu quero indicar que outra pessoa... Aí eu perco esses 40%? Isso. Exatamente. Então, gente, agora tem gente que paga o valor da multa. Eu conheço umas pessoas que é assim, eu usava da prática o seguinte: eu recebi uma multa, eu posso descarregar na sua carteira? Ah, sim. E comercializo da seguinte forma: eu pago o valor da multa para você assumir os pontos. Bacana. Mas com os preços que foram as multas, é melhor carregar os pontos e usar os 40% de desconto. Sim. Porque começou a ficar... Quando a multa é de 83, cai para 67... Não tem mais multa nesse momento. Quando era, né? Não, paga 67, você descarrega os pontos. Mas essa moleza, gente, tá começando a ficar cara, brincadeira. Acabou. Eu acho que esses 40% é mais pro pessoal parar de ficar indicando o condutor. Então vai valer a pena. É um trocadilho aqui que eu acho dessa notícia, mas bacana. Vamos em frente, Michele. A Chery, primeira fabricante chinesa de automóveis a instalar-se aqui no Brasil, vai aproveitar o Salão do Automóvel de São Paulo, que começa no dia 10 de novembro, para apresentar sua nova geração de veículos. As apostas são o SUV urbano Tiggo 2, que será fabricado em Jacareí, São Paulo, e o sedã Arriso 5, sucesso de vendas na China, que agora chega ao Brasil. A Chery chegou ao país com a proposta de trazer os carros com preços mais acessíveis. Esbarrou na falta de confiança dos brasileiros com produtos made in China. Agora, com fábricas de motores no Vale do Paraíba e de veículos em Jacareí, a montadora espera ampliar sua participação no mercado nacional. Consumidor preconceituoso, né? Ah, assim... O cara bota um tênis da Nike, né? Made in China. Made in China. E não quer dirigir. Mas é Nike, né? Conhece a marca, né? E ele usa o tênis da Nike. Made in China, né? Então, mas um carro... É que o carro não tem como eles colocar o nome de outro, né? Se eles colocassem um nome só... O que o consumidor às vezes não entende é o seguinte: como é que teve essa abertura mundial para o comércio do carro oriental? Que a gente fala oriental, que é o chinês, é o coreano, o japonês. Foi, ao meu entender... o sindicalismo nas indústrias americanas, né, que começaram a dificultar muito a vida das montadoras Ford, Chevrolet, Chrysler e outras, entre outras. E o que acontece? Isso abriu para o mercado oriental, abriu os Estados Unidos e outros mercados para o carro oriental, que em função de não ter esse problema com sindicalismo, o carro vinha montado, acabou tendo uma grande aceitação a nível de custo. Né, um custo-benefício muito interessante e carros com bastante recurso tecnológico. Então eu acho que a Chery também, eu acho que é mais um pouco do preconceito, é a história do Fiat 147. Ouvi até uma história que na época que a Fiat tentou entrar no Brasil, os caras paravam, eu morava em São Paulo na época, e você ia pro litoral, quando você voltava tinha uns 3, 4 carros Fiat 147 parado no meio da serra, quebrado, a família sentada esperando o socorro, e na realidade isso era um marketing negativo para a marca que estava chegando no Brasil. Eu acho que, gente, tem que procurar preço. E a marca está se adaptando, né, ao consumidor brasileiro. Sim. Que é diferente do consumidor chinês, né? E agora com essas duas fábricas no Brasil, só a tendência é melhorar cada vez mais, né? E o que o consumidor tem que entender também é que, assim, carro, no conceito americano, é assim, carro é descartável, o carro não é para a vida toda. Então o cara compra um carro, ele vai usar 5, 6 anos aí, tanto é que hoje algumas montadoras dão até 6 anos de garantia no veículo para ter uma aceitação melhor no mercado, né? E tirar aquela desconfiança do consumidor. Mas o americano, tudo que ele produz é assim, é descartável, não é para durar a vida toda. Por quê? Porque senão não gira a indústria, né? Não gira a indústria, não produz, né? E acaba aí fechando algumas portas no mercado de trabalho. Eu penso dessa forma agora. É o lance de criar demanda, né? Agora, com relação ao mercado oriental, era inevitável, né? Lá no colégio a gente já estudava os tigres asiáticos. Né? E o resultado está aí. Com relação ao sindicalismo norte-americano, isso fez com que os carros japoneses, na verdade, japoneses, né? O mercado. A Honda e a Toyota, né? Honda e Toyota, principalmente. E depois foram chegando os coreanos, os chineses. Isso. Mas no caso dos coreanos, esses eles chegaram para ficar mesmo. Agora, os chineses, eles vão ter que fazer esse esforço para driblar esse preconceito. Na verdade, não é nem preconceito, né? Eu ainda acho que... Eu acho que é uma falta do... Eu acho que o marketing deles é muito tímido, eu acho. Para mostrar... quando eu falo marketing muito tímido, é assim... É mostrar a realidade do marketing e não você colocar uma figura para... como é que se diz? Mostrar a marca. Que foi o marketing que a Jaque fez. A Jaque fez um marketing. Fez esse marketing forte em cima disso. Sérgio Habib. Né? E você vê. Com o Faustão também. Né? Não, sim, o Sérgio Habib foi quem trouxe a marca. Quem trouxe a marca. O que acontece? Você botou lá no Faustão, mas o Faustão não anda com o Jack. Ah, então. Eu fui no lançamento do da primeiro. Xuxa usando Monange. Exatamente. Justamente. Fazendo propaganda da Monange. Então, quer dizer, tem que botar a realidade. Eu ainda acho que os chineses erraram no batizar dos carros. Continuo pensando assim. Se eles tivessem lançado um carro com o nome de Vectra, com QU, Corsa, com C cedilha, a pessoa caía. Assim, só falsificar o nome. Eles foram batizar com um nome diferente. O brasileiro é assim. O brasileiro compra as coisas falsificadas e ele come falsificado e a rota original. Então, cairia muito bem na nossa cultura. Sensacional. Muito bem, ó. Você vai participando aí, fanpage Líder Rio Preto. Tá valendo kits da 98, hein? Tá valendo camiseta, tem copo, tem caneta da Líder. Ingresso para o show da Ana Carolina no dia 18, que acontece lá no Vila Rica Eventos. E ainda par de ingressos para a Arena Overboard. Tudo isso para você aqui na programação do Raimundinho na Líder. Líder é demais. Forcei pra voltar, agora que eu mudei. Não sei por que me fez esperar. E eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. O tempo passa veloz demais. E eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou. O mesmo de alguns anos atrás. Pra onde a gente vai, vai, vai? Por que você não vem também? Pelo nosso bem, meu bem, pela minha paz, vai, vai. Pra onde a gente vai, vai, vai? Por que você não vem? Insistiu, não pude desistir ou falhar. E eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. O tempo passa veloz demais. E eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou. O mesmo de alguns anos atrás. Vai, vai, vai, porque você líder. Eu tô sempre ligada. Faltando 7 minutos agora para as 8 no Raimundim. Vocês acabaram de escutar Doce Bulgarins, banda de Goiânia, que bomba na Europa. E pra onde a gente vai? da banda Tereza, de Niterói. Essa pro meu amigo Hamilton Trevisan. Essa música é boa, essa música muito é boa. Se você fala, Zé, uma banda de Goiânia, já imagina, ó, vou tocar uma banda de Goiânia, eu já ia imaginar outra coisa, mas tudo bem. Não, nem fala, nem não, fala. Não, eu falei, eu admito que fica falando essa boca. É outra emissora. E agora vamos falar de gastronomia? Rio Preto ganhou mais uma área para reunir food trucks. É o Rio Preto Food Park, que foi inaugurado ontem na Vila Imperial, região central da cidade. O espaço é ao ar livre, com área verde e capacidade para 8 food trucks estacionados. Tem hambúrguer, comida japonesa, coxinhas, lanches e doces. A entrada é de graça. O Rio Preto Food Park é o segundo empreendimento do gênero na cidade. O primeiro fica no Alto Rio Preto, o Quintal Food Park. Food Park com maior área coberta do Brasil. Oh, em sua fanpage, as informações é que o Rio Preto Food Park funcionará todos os dias, das 8 da manhã às 11 da noite. O espaço fica na Rua Imperial, número 1080 ou 1080, do jeito que você preferir, e tem estacionamento. Legal isso aqui, né? Legal. A gente tem outros espaços que a gente tem uma dificuldade para estacionar. É isso, agora, mas é aquele lance que você costuma falar dos preços, né? É, e a gente tem visto bastante gente reclamando na rede social dos preços altos dos food trucks. E lá, como é que tá? A gente ainda não foi, vamos lá averiguar. Vamos ver se faz uma visitinha lá hoje, não, né? Não quero decepcioná-los, mas vocês não, acredito eu, não vão ter muita surpresa. É o Food Park é VIP, né? Só para os VIPs, né? Em Rio Preto é muito louco, isso, comida de rua aqui tá gourmetizando, né? Tá ficando caro, bicho. É até difícil você botar uma salsicha no pão, botar ketchup, mostarda e maionese e uma batata palha por cima. Precisa de um gourmet para fazer isso, outro né? Outro dia conversando com o rapaz, o rapaz começou: ah, você já foi no lanche, no food truck e tal? Não, não fui. Pô, o lanche é super gostoso. Quanto custa? 30 paus. Aí você já foi no outro? Não, também não. Ah, o lanche também é super bom. Quanto custa? Ah, uns 30 paus também. Caraca, bicho. Que lanche é esse? Pra quem gosta, pros gordinhos, né, Hamilton? Ou pros mais. Tá pra mim? Ou pros mais. Você tem um parente. Pros mais famintos que não se sustentam com apenas um lanche, vai na churrascaria. Ou na pizzaria. Ou na pizzaria. Apesar de que, outro dia eu comi um cachorro quente. Fazia muito tempo que eu não comia um cachorro quente. E você acredita, cara, que a hora que eu fui morder, você ouviu? O cara rachou a salsicha no meio. Ele só colocou a metade da salsicha. Olha, mas era um desses gourmet assim? Meia salsicha? Quanto custa? Foi 16 conto. Se fosse a salsicha inteira, 16 conto. Você compra 4 pacotes de salsicha. Vixe, Maria, cara. E o que tinha nesse cachorro quente? Conta aí. Coloca meia salsicha. Frango e metade de uma salsicha. Nossa. Essa foi demais. Depois você conta pra gente aí onde você foi. Onde você foi pra gente. Não, eu falo no ar. Eu falo no ar. Pode trazer que eu vou falar no ar. O cara vai trazer a metade da salsicha. Traz a outra metade aqui pra Milton. Eu já tinha ouvido. Aliás, isso é num filme. Tem um filme que o cara vende hambúrguer e ele tem uma rede de sucesso. E aí ele explica o sucesso. Ele vai explicar pra um funcionário novo lá, um gerente novo. Ele abre o hambúrguer e no meio do hambúrguer, assim, tem um buraco do tamanho de uma moeda de $1. Aí ele fala: meu, eu vendo hambúrguer assim, ninguém abre o lanche pra ver que tá faltando o miolo. E qual é a economia? De cada moedinha dessa aqui, de cada 10 hambúrgueres eu faço outro. Faz outro. Quer dizer, olha a economia que ele vai aqui, olha só. Eu achei que os food trucks... Da onde que é esse cara aí? Não, isso é um filme. É um filme norte-americano. Né? Ah, eu achei que era uma rede. Deu a ideia mas é uma rede famosa, né? É uma rede famosa. Eu achei, a minha ideia era que os food trucks seriam para popularizar mais as coisas. Eles trouxeram mais qualidade para comida de rua, isso a gente não pode negar. Né? Assim, no fazer, nos produtos utilizados, mas os preços ainda estão muito... Mais variedade, né? Mais variedade de comida. Porque antes a gente ficava no hambúrguer e no hot dog, isso, né? Hoje já tem comida mexicana, tem chinesa, kebab. Japonesa. Já tem cachorro quente com metade de uma salsicha. Né? Massa, né? Depois que apareceu a palavra gourmet. Gourmet. Agora tudo é gourmet. Eu lembro, o kebab é um lance interessante. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, era menino, era office boy e tudo. Eu andava ali nas imediações ali da Praça da Sé, Ladeira Porto Geral ali, e tinha os famosos kebab, que nada mais é do que um churrasco, né, rodando lá no negócio. E custava R$1. Você vai comer um kebab em Rio Preto, não sai por menos de 20 pila mesmo. É, mas aqui você não vai. Falar que vai nem comer. Os corintianos, porra, meu. Aí não dá, é, né, meu? Porra, meu. Porra, meu. Isso é preço de coração, meu. E, cara. Nossa, sério. Porque é o seguinte, ali a carne que você coloca não é filé mignon, não é contra filé. Você coloca. Melhor o quê? Nem saber, né? Você você usa colchão duro, porque depois que você. Ele é melhor porque ele não desfacela. Por ser uma carne mais firme, ele não desfacela quando você vai. E ele também, por ficar cozinhando, ele, por ser mais duro, também não fica muito ressecado. Aí quando você vai fatiando ele naquela. Na vertical, aí ele vai ficando. Pô, fica muito gostoso, porque o colchão duro é uma carne gostosa. O problema é que ela é dura, né? Mas só que ali ele meu. Fica cozinhando, não fica. Assando agora, meu. Agora 20 pila. Eu pagava R$1, meu. R$1. Aqui os caras cobram 20 pau num kebab, no mínimo. Ou eu como um kebab, ou eu pago a torcida organizada. É que é incrementado o kebab daqui. Os caras botam tomate, põe repolho, põe o molho. Acho que é isso que encarece. Gente, pessoal do Food Truck que tá nos ouvindo, cara, vamos repensar, né? Vamos fazer um... entenda que se você vender uma quantidade maior, você vai agradar mais o seu cliente, né? Não, e vai fazer girar, o seu negócio comer, justamente eu queria saber o seu dos negócio ouvintes. Vai expandir os ouvintes, nosso WhatsApp que hoje ninguém falou 981362140. Olha lá, gente, o que vocês acham dos food truck, food park, cachorro de rua, isso, vocês acham legal, vocês acham cês que gostam, vale a pena, vocês acham caro, manda sua opinião aí pra gente. Ou vocês acham que é rapidinho, só que na hora que você vai pagar a conta, fala, puta, devia ter ido na pizzaria. Porque vocês são foods. Uma pizza de 29 não, dava pra comer todo mundo. Não, e assim, quando você tá em dois, né, um lanche de 30 já vai pra mais de 60 com a bebida, né, então... E parece que o que sai aí, só pra gente concluir, senão vai estender isso aqui até amanhã, só pra gente concluir, as grandes redes de lanche, elas estão com grandes promoções, trazendo os lanches, até os lanches top de linha, ou um dia da semana, né? Com preços acessíveis, fazendo que o que seja acessível a outros consumidores, e não ficar só a elite, porque um lanche também de uma rede aí custar R$30 era muito caro, e às vezes a pessoa nem acaba nem consumindo, e eles estão trazendo. Eu já falei num programa anterior que o próprio, a rede do BK, né, ela está trazendo o cachorro quente a preço de R$6. Então vocês, cachorreiros da de rua, a salsicha inteira, né? É a salsicha, eu acho que é a salsicha. Ou eles abrem para financiamento também, né? Né? Agora, já pensou se o cara faz um buraco na salsicha? Ou... Hein, Marcelo? Truque com crediário. A caixa devia abrir financiamento para os food trucks. Aí, Banco clientes. Do Povo, vamos pensar nisso. Uma linha de crédito pra gente comer nos food trucks. 8:02, agora vai participando aí, fanpage Líder Rio Preto, tem kit da 98. Você está ouvindo Raimundim na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Oito e sete, estamos de volta com o Raimundinho na Líder, sua participação tá valendo prêmios, kit da 98 pela fanpage Líder Rio Preto, tá bom? Não se esqueça aí, você pode faturar daqui a pouquinho no final do programa. E vamos continuar falando de comida, aliás, a gente não parou aqui, né? O restaurante Montana Grill promove até o dia 10 de dezembro o seu Festival Argentino. As lojas da rede passam a oferecer 5 cortes de carne considerados especiais entre os apreciadores. Foram adicionados ao cardápio cordeiro, tapa de quadril, ancho, rump steak e chorizo. E para acompanhar, molho chimichurri, farofa e mais 2 ingredientes para a pessoa escolher. Para completar a experiência, na compra de um dos 5 pratos, o cliente ganha um alfajor. No Rio Preto Shopping Center, você encontra uma loja da rede. Churrasco argentino é sempre bom, né? Vocês gostam? Eu prefiro o churrasco argentino lá na Argentina. Eu também. Ah, lá é o verdadeiro churrasco argentino. Ah, é do boi argentino também. Não, é a forma que eles fazem. Parrilhada. É, então é muito diferente. Tem um lugar em Catanduva que faz. O Grill 77. É assim. E tem matéria lá no site, viu, ouvinte? Mas, sobre... Michele, eu vou falar, aproveitar que estão falando de churrasco argentino. Quando eu estive lá, eu fui lá naquele Caminito, né? Era o Caminito. Era o Caminito. E assim, aí eu fui num restaurante. Não é um restaurante. Aí ao ar livre, o cara corta um tambor na parte de baixo, né? Baixinho, dessa altura. E ele faz ali ao ar livre mesmo, aí ele põe a madeira ali e vai fazendo o fogo e já bota, põe a carne do lado mesmo, dentro desse tambor. Cara, fica um espetáculo. Então fica aquele braseiro, sem muita sofisticação, sem esse negócio de grelha, não sei o quê, que escorre a gordura, nada disso, gente. Sim. Uma coisa muito simples de fazer, mas eles têm uma técnica aí, uma facilidade de fazer isso. Olha, vale a pena conferir. E eu já fui em churrascarias que falam, o verdadeiro churrasco argentino em São Paulo, não sei o quê. Nada se comparou a esse lugar e alguns outros que eu fui lá em Buenos Aires. Quer dizer, eles têm uma técnica realmente diferente. Sem dúvida. É interessante. Então, quando eu falar um churrasco argentino, na Argentina é o verdadeiro, porque a forma de preparo deles é... E a cultura deles de carne, aqui no estado de São Paulo, se a gente for pro sul, já é diferente, eles já tem mais esse jeito portenho, né? Aqui a gente quer a carne vermelhinha, sem gordura, sabe? Aquela coisa, a picanha mesmo, ela tem que estar vermelhinha, com a gordura restrita só a beiradinha dela ali, a bordinha. Por exemplo, esse bife ancho, esse ancho, é uma carne que eles dizem marmorizada, né? Ou seja, ela é toda cheia de gordurinha, de nervinho, ela tem uma textura diferente. E ela já não agrada tanto ao paladar do paulista, por conta disso. O paulista, ele gosta da sofisticação. Hoje tem um corte aí que é o shoulder, né? Shoulder, o que é o shoulder? É só você olhar o jogador de futebol americano. É o ombro do boi. Você come o shoulder, é uma carne sensacional. Mas é um corte que é novidade para nós, porque antigamente, não, vou comprar dianteira, é dura a carne. E não é. É uma carne muito saborosa, ela é firme, mas ela é macia. Então é aquela firme que ela não vai desmantelar, né? E é macia. É uma delícia. Às vezes as casas de carnes aqui especializadas aí, que são as boutiques de carne, você já tem encontrado, mas, por exemplo, supermercado você não acha isso, né? Então, agora, marca, né? Agora falam que o dianteiro é mais barato, só porque agora criou a fama do shoulder, ficou mais caro. Não vamos entender, né? Muita frescura. Coisas dos brasileiros, né? Mudando de 8 para 80. Agora não, eu acho que é de água pro vinho. De água pro vinho. De bife para alface, literalmente. Literalmente. Na última terça-feira, dia 1º de novembro, foi celebrado o Dia Mundial do Veganismo. A data foi estabelecida em 1994 pela Vegan Society da Inglaterra, instituição vegana mais antiga do mundo. As pessoas veganas são aquelas que descartam o consumo de qualquer produto ou ingrediente de origem animal, incluindo mel, ovos, leite e derivados. No Brasil, o veganismo está em alta. Um levantamento realizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira por meio do Google Trends revelou que entre 2011 e 2015, o volume de buscas na internet pelo termo vegano cresceu 700%. Além disso, nos últimos 12 meses, a entidade teve um incremento de 60% no número de filiados. Olha bastante, só, né? Bastante. O crescimento. Você colocou errado essa matéria. Você tinha que ter sido antes e a do churrasco depois, porque aí a pessoa esquecia o lado vegano. Eu vou justificar os 700% aqui do Marcelo. Tinha um, agora tem 7. Não, tem bastante. Não, a gente vê que tem aumentado, realmente. 2 foi pra 14. Inclusive, eu quero conseguir ser vegetariana. Tô quase lá. Eu confesso que não tem esse desejo, não. Respeito quem tem, mas eu... Olha, eu tenho. Sul Mato Grossense, churrasqueiro, é difícil. Hamilton, eu fiquei. Eu admiro quem tem. Fiquei uns 15 dias sem comer carne e a gente optou por uma proteína de soja lá em casa. A famosa carne de soja. Meu amigo, 15 dias depois eu fui ao supermercado. A hora que eu passei em frente ao açougue. Eu sei. Hoje eu sei o que o cachorro que fica na frente da televisão de frango lá. Eu tenho essa experiência todos os anos. Eu fico 40 dias sem comer carne na época da quaresma. Né? Mas é muito complicado, cara. Porque parece que a carne venta, o cheiro, parece que tem churrasco tudo quanto é lado. Nunca tem churrasco. Você fica nesse período, o vizinho faz, você passa na rua, o cara corta metade da salsicha e faz um negócio, você fica com vontade de comer. Sim, acho que pra eu virar vegetariano, Ricardo, eu vou ter que morar na selva. Porque eu descobri que assim, se eu precisar caçar, matar, limpar, aí esquece. Não, aí eu não faço também. Então, não. Aí eu acho que eu na viro, fome, eu acho eu que viro você vegano. Faz. Ah, não sei. Bom, sei lá, talvez. É difícil, né, se colocar nessa situação. Assim. E agora nós vamos para o site TripAdvisor, é isso mesmo? Isso! É. Obrigado. Aqui um time mais inglês pra vocês. O site TripAdvisor. Ah, só porque a gente bateu palma. Não, vocês desconcentraram. Sopraram a pronúncia pra ele, mas ele esqueceu. O site TripAdvisor divulgou a lista de restaurantes mais bem avaliados aqui de São José do Rio Preto em 2016. A Doçura Doceria ocupa o primeiro lugar entre os 2.511 estabelecimentos da cidade avaliados pelos internautas. Em segundo lugar, aparece o Bar Vila Dionísio. A Churrascaria Farroupilha é a terceira colocada. Completam a lista dos 5 mais bem avaliados as pizzarias Bela Capri e Mamma Mia. Para ter acesso à lista completa, você acessa o site tripadvisor.com.br, que se você escreve assim, ó, tripadvisor.com.br pesquise por restaurantes em São José do Rio Preto. Que a internet às vezes não é muito acessível e é muito legal você baixar o aplicativo do TripAdvisor, porque é mais rápido, é muito legal, ele te dá dicas de hotéis, não sei o quê. E assim, o que me chamou a atenção aqui dos estabelecimentos bem avaliados é que não tem nenhum de gourmet, né? Nenhum. Vocês repararam, nenhum de gourmet. Exatamente. O gourmet que está tanto em alta. Isso será que é o reflexo dos preços caros, da falta de popularidade? A doceria, a doçura não é um lugar muito barato. Né? É, mas ela é tradicional. Mas é acessível. Não, mas é acessível, né? Uma coxinha custa 5, 6, 8, 10, 15. Faz tempo que eu não vou. Eu acho que a gente vai voltar pro litro. Tem que falar onde é o cara que vende metade do. Agora, a Bela Capri e Mamma Mia realmente são duas referências boas de pizzaria, né? A Churrascaria Farroupilha, ela não é só famosa aos riopretenses, mas todo mundo que chega à cidade gosta do espeto corrido, né? A Farroupilha realmente agrada eu vou falar que 100% das pessoas que passam por lá. E assim, a avaliação que a pessoa faz no TripAdvisor, ela avalia o local como um todo, né? O atendimento, né? Vila Dionísio apareceu em segundo. Isso. O Vila Dionísio apareceu em segundo até... O ambiente do lugar. Não, né? E assim, ele é um público, tipo, segmentado, né? Sim. Eu acho que ele até chegaria em primeiro se ele fosse, assim, uma coisa mais eclética, que não é o caso dele lá, mas... Por ser segmentado, eu acho que ele achou, atingiu. E agora, tem um lance de ele ter porque balada, um pub, essas coisas. A comida não é muito boa, né? E o Vila Dionísio tem as famosas coxinhas dele. Isso. E tal. Isso também ajuda muito na avaliação deles lá. E eles vêm sempre trazendo novidade nesse cardápio de aperitivo, de petisco. Então, muito bacana. Momento que as coxinhas estão em alto também. É. Bolinho de feijoada dele. Não, bolinho de feijoada é sensacional. Sensacional. Um lance interessante é que, assim, isso mostra que apesar do Rio Pretense hoje ter mais opção, porque há 15 anos, talvez há 10, você saía para almoçar ou jantar em Rio Preto, você ficava restrito a duas opções. Ou comer churrasco no rodízio ou comer pizza. Né? Hoje a gente já tem opções variadas aí, tem lugar para comer de tudo. Mas eu acho ainda... É interessante, tá vendo? Como o Rio Pretense ainda não perdeu o seu gosto pelo churrasco e pela pizza ainda. Mas eu acho que a nossa cidade ainda ela segue a tendência do modismo. Né? Tipo, comida japonesa. Hoje você tem várias opções. Não é porque é boa a comida japonesa, é legal. Tem bastante pessoas que gostam da comida japonesa. Mas pelo modismo hoje, tem quantos restaurantes japoneses? Então, nossa, um monte. Né, um monte. Então, quer dizer, é um pouco do modismo isso. Então, é assim, que nem agora o food truck. Abriu, tinha um food park, agora tem um food truck. Daqui a pouco tem um food villa. Quer dizer, é muito do modismo. Eu acho que... e aí, por exemplo, você sai numa sexta-feira. Eu quero um boteco para tomar uma cerveja gelada. Você não consegue listar 10 em Rio Preto. Não consegue. Você fala, pô, vamos tomar uma no boteco? Não tem. Assim, você... Um boteco, quando a gente fala, com cara de... Não vamos ser aqueles botecos que tem tipo Mercadão, que não tem, Rio Preto não né? tem. Aí eles começam a fazer muita sofisticação. Nega Fulô, muito sofisticado. Aí quando vem muita sofisticação, com a sofisticação vem o preço também. E aí os caras, uma cerveja que poderia custar R$7, custa 12. Então, quer dizer, é boteco mesmo, gente. Agora, não é porque é boteco que tem que ter comida ruim e cerveja quente. Não, tem botecos bons, né? Tipo... 10 eu quero. Numa cidade de 420 mil habitantes. Eu gosto do boteco pé sujo mesmo. Bar do Ceará, é legal. Bar do Ceará. Tem o Strick, o pessoal vai bastante. Eu vou, conheço, vou também. É assim. O que mais? 10. Pedi 10, mano. Tem o do Ceará também. E tem o Bar do Strick. O Bartelier é um bar, não é um Bartelier, boteco. Tem um bar, o Ceará tem comida também. Boa e um preço legal. Ouvinte, vamos convidar no 981-36-2140. Ajuda a gente aí, ouvinte. Ajuda a gente aí, porque nós estamos muito mal de boteco. Exatamente. Né? Ontem eu fui um que já está sofisticado para mim. Eu queria para tomar uma cerveja, mas já está. Que é o Caneca Torta. Ele era muito legal na proposta de Mirassol. E ó, meu amigo do Caneca Torta, eu acho que assim, tem que simplificar a coisa. Né? Essa sofisticação, Ricardo, ela acaba afastando o público. Afasta. Né? E eu tenho comigo aqui que muitos, que, por exemplo, as pessoas, por mais vontade que elas tenham de ir num restaurante diferente, num bistrô, ou enfim, num restaurante com pratos gourmet, é o receio mesmo de tipo, pô, vou comer pouco, vou gastar uma fortuna. Né? Então, de repente, o cara vai naquilo que ele já confia. Vou sentar no rodízio, sabe? Como até, enfim, até virar a bola do zóio. Eu conheço muito pouco, na verdade, não conheço os Estados Unidos para estar falando. Mas eu acho que Rio Preto, ele quer ter o glamour e o charmosismo do europeu nos bistrôs e tal. Só que ele copia a sofisticação americana. Então, ele não é nenhum e nem outro. Brasileiro, então, nem brasileiro. Você vai pra Europa, já tem dica aqui do nosso... Não, tem dois ouvintes falando sobre os food truck aqui. O que eles falam? Vamos ouvir. Um ouvinte aqui que ainda não respondeu qual o nome dele, mas ele falou que os food truck perderam a noção, estão fora da realidade do Brasil. Aí ele termina assim... É food truck ou fode tudo? Quer dizer, ele foi bem delicado. Tá certo, ele foi bem realista, né? Realista, exatamente. Aí tem outro aqui, o Renato Zamprônio, que é um ouvinte nosso do Líder Notícias também. Ele falou que já foi nesses food truck, ficou muito caro e foi mal atendido. Nunca mais volto. Tem lugares melhores e mais baratos. Esse é um negócio que o Rio Pretense, o empresário de qualquer setor aqui em Rio Preto, ele precisa se ligar muito nisso, no atendimento. Exatamente. O atendimento é falho aqui na cidade. E assim, são raros os lugares, são raros mesmo. Agora mesmo não me vem nenhum à cabeça onde você é realmente bem atendido, onde as pessoas... Mas façamos justiça, né? Que é uma exclusividade dos food trucks, né? Não é lance de servidão. Não, de jeito nenhum. Você vai a bar, bar famoso da cidade. Uma farmácia, às vezes a pessoa. Exatamente. E outra coisa que você pede um produto e o garçom esquece. Não, e outra coisa que esquece. Tem aí, tem o comida de boteco, que na realidade ele maqueia a inverdade do dia a dia dos botecos. Né? Por quê? Porque o cara ele é famoso pelo que ele é no dia a dia. Aí quando vem uma competição para saber quem é o melhor, os caras começam a sofisticar as coisas, coisa que não é o dia a dia dele. Não, e assim, ele faz isso porque esse concurso avalia tudo, atendimento e limpeza, tal. Então ele aí acaba sofisticando tudo e deixa de ser que o José falou, o boteco pé sujo, né? Que o pé sujo é uma expressão, não é que você chega lá que você vai sujar o pé, tá, gente? Pode até escorregar numa gordurinha e tal, mas faz parte do negócio. É o que a gente fala, quem já foi no verdadeiro restaurante mexicano, Em Rio Preto não tem um verdadeiro restaurante mexicano. Tem quatro aí, me desculpe, sim senhor, Mexicano Brasil, o Los Cabrones, mas não são os verdadeiros, são restaurantes mexicanos americanizados. Então esses caras, para fazer um restaurante mexicano, vai até o México para ver como é que é a história, né? E aí a gente não tem noção o que é um restaurante mexicano. Em São Paulo tem restaurante mexicano americanizado e tem um restaurante mexicano de mexicano. Você vai ver como é diferente. Tex-Mex, né? É, então você vai ver a diferença que é. Então, é essa que o Marcelo falou, o Rio Pretense, ele se perde. Agora, não é porque não é suntuoso que não é bacana, que a comida não é boa. Exatamente. Né? É o que eu falei, você vai para a Europa, você vai em bistrôs simples, sensacionais, comida maravilhosa. Tavernas. Né? Tavernas, sem essa sofisticação. E o próprio Vila Dionísio não é um lugar sofisticado. E é super aconchegante. Você tem comida boa, música boa, cerveja sensacional. Quer dizer, e sem sofisticação. Né? Então, é isso que eu acho legal. Então, a gente tem que ter esses parâmetros aí. E quem vai partir aí para um estabelecimento do ramo de comida e bebida, tem que ter esses lances de prestar atenção. Tem um boteco muito legal aqui, fazer um merchan para ele, que faz tempo que eu não vou lá, mas é muito bem frequentado e lota. É o Boteco do Magrão, ali perto do Supermercado América. Você entendeu? É muito legal. Então, é isso que está faltando. É o que está faltando. E assim, além de comida e da cerveja gelada, bom atendimento. Exatamente. É um ambiente familiar, assim, tipo, a família que trabalha. Sabe, isso é muito do europeu, né? Família trabalha. Quando o cliente te pedir alguma coisa, você tem que prestar atenção, né? Tem que. Nos detalhes, tá atento, né? Atendo, né? Eu fui numa pizzaria em São Paulo, a tal da pizza, na verdade, quando era a Aldeia da Serra. Era muito legal pelo seguinte: a pizza não vem na mesa, você vai até a boca do forno, você escolhe a pizza e chega lá pro pizzaiolo, fala: eu quero essa pizza aqui. Ele monta a pizza ali, põe no forno, te serve. Não, assim, não tem pratos na mesa, é guardanapo. Se você quiser prato, você vai lá, levanta, pega o prato, se serve, né? O só passa um garçom, não chega nem ser garçom. A cerveja, você levanta, você pega a cerveja, você escolhe a cerveja que você quer, né? E o estabelecimento te paga 10%. Ah, e esse detalhe mesmo. E não tem os 10% na conta. Você entendeu? Isso também, né? Só falta. Devia descontar. Não, mas é assim. Então, ele paga 10% vem de desconto. Agora, é muito legal. É legal super. Mesmo. Tal da pizza, lugar que eu achei. A pizzaria mais sensacional que eu já fui até hoje. Pela forma que você conduz lá. E assim, você quer fazer uma pizza, você quiser montar pizza. Ah, meu, eu queria uma pizza de banana. Ó, tem ouvinte ligando aí. Não, não tem não. quer uma pizza com banana, o cara faz. Então, você mesmo pode escolhe os ingredientes e o pizzaiolo monta. É muito legal, vale a pena. Então, essas coisas, sem sofisticação, mas é mais aconchegante que a gente precisa ter de opção aqui na nossa cidade aí. E um bom atendimento, voltamos sim. A retificar. Exa, um eu bom também. Atendimento. Para mim, atendimento, se eu for atendido, eu não volto mais. E ó, e pense o seguinte, que Rio Preto não tem só Zona Sul. Rio Preto é uma cidade muito grande. Leste, Oeste, Sudoeste, Nordeste, Norte, enfim. Noroeste, e o pessoal tá preocupado muito com a Zona Sul. A Zona Sul já tem muita opção, tá? Então faz dois food truck, na Zona Sul com preço de 30 e na Zona Norte com preço de 10. E você, o mesmo produto. E você que tem estabelecimento, quando a gente for aí, a gente não tá pedindo nada de graça. Ninguém vai falar assim, pendura aí, ou dá de graça. Não, a gente vai pagar. O dinheiro é pouco, a gente paga. É. E, sabe, a gente fala assim, por favor, né? Por educação, não é um favor que eu tô pedindo, assim, né? Hoje acho que. Faça o teu servicinho, bem. Dá um sorriso, não faz mal a gente sorrir. Você já teve aquela sensação que você tá fazendo uma obrigação pro cara no estabelecimento dele? Pô, tô lá. Já tive. Teve essa sensação? Parece que você tá fazendo um favor pra ele. Exatamente. Né? Muito legal isso aí. Ele está fazendo um favor em receber. A parceria é simples. Eu peço, ele traz, eu pago, vou embora feliz, contente, volto, né? Simples. Relacionamento simples, mas não precisa complicar. É isso aí, José. Disputado pelas principais redes de fast food do mundo para incrementar seus cardápios, o Ovo Maltini completa em 2016 70 anos de presença no Brasil. E para celebrar a marca histórica, o fabricante de achocolatado, fundada em 1904, na Suíça, juntou-se ao fabricante de pipocas Gourmet Pipó para colocar no mercado uma pipoca com ovo maltine. A Pipó, né, ovo maltine, está disponível em latas de 1 litro ou de 500 ml e pode ser encontrada nas lojas da Pipó em São Paulo ou em revendedores da marca espalhadas pelas principais cidades do Brasil. A Pipó ovo maltine está... será fabricada por tempo limitado. Ah, na boa, pipoca gourmet, um negócio bem louco, né? Muito louco, né, meu? E essa Pipó tem de tudo. Tem com paçoca, tem com... O sabugo, flor de do, sal, milho, o sabugo do milho deve ser... a espiga do milho deve ser regado. Enfim, o milharal deve ser regado com água e própolis. Sei lá. E Orlando, nos Estados Unidos, vai ganhar um restaurante inspirado na fantástica fábrica de chocolate. O Chocolate Factory Tucson é da Universal Orlando e começa a funcionar ainda neste ano. A promessa é transportar os visitantes ao século XIX e suas fábricas com chaminés altas e engenhocas. Para aprofundar a experiência, os funcionários vão trabalhar caracterizados de operários da fábrica de Willy Wonka. Só não há informações sobre a presença de umpa-lumpas no espaço. Além de alguns doces inspirados na fantástica fábrica de chocolate, o novo restaurante da Universal Orlando também vai servir massas, carnes, frutos do mar, hambúrgueres e saladas. Willy Wonka. Fiquei com vontade de conhecer esse lugar. Aproveitando aqui, José, consegue colocar no ar o que o ouvinte... Dá pra compartilhar? Não, eu tenho que ouvir primeiro. Tem que ouvir primeiro. Então, depois do intervalo musical, a gente vai trazer mais participação e vai compartilhar o que os nossos ouvintes aqui do Raimundinho estão falando. Opa, do ver. Que a gente está apresentando aqui no programa. 8:30 agora. Música! Eu precisava te contar que há uma lavada, que a cabeça tá cheia e o caldo tá quente. Já não dá mais pra te esperar, já não dá mais pra te. Você sabe, se deu palavra é pra honrar. Você sabe que a coisa assim vai desandar. Não há quem aguente, já cansei de desculpa. Já não dá mais pra te esperar, já não dá mais pra te esperar. Já não dá mais pra te esperar. Te contar que aqui tá tudo bem, que a geladeira cheia também te espera. Thank you. Música sem parar. Líder FM. Líder 8:36. Esse é o Raimundinho na Líder. E vocês acabaram de escutar Guitarristas de Copacabana, de Karina Bur, do Recife, e Café Preto, da banda Holger, de São Paulo. Quando é que você vai tocar um MC daí pra nós? Semana que vem. Olha que tava no set list, mas deixei pra depois. Maravilha. Muito bem. Aliás, MC daí Criolo também vai rolar. Estávamos falando aqui sobre a situação dos food trucks, não é isso? Exatamente. Pedimos para a participação dos ouvintes. E vários ouvintes participaram. E um deles mandou um áudio aqui. Então vamos compartilhar o áudio. Me parece que é o DJ Taxista. DJ DJ? Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui então. Vamos lá. Aí o que acaba acontecendo também? Por o povo achar que Rio Preto é uma cidade que o povo gasta dinheiro aqui, acontece o quê? Eles pegam um food truck, que é nada mais, nada menos que um trailer de lanche, tá? Que paga cento e poucos reais de alvará de ambulante, e fazem um trailer um pouco mais bonito, que eles iam gastar 5 mil, gasta 7, para deixar o trailer um pouco mais bonitinho. Faz um hambúrguer que pode ser até dentro das especificações, mas não é uma coisa industrializada, porque antigamente minha mãe já teve lanche já. Antigamente, para você fazer um hambúrguer, uma vez a fiscalização passou lá, pegou todos os hambúrgueres que minha mãe fez, porque disse que era anti-higiênico. Aí agora liberaram tudo e tal. E agora é o famoso gourmet. Mas eles acham, o custo para você fazer um hambúrguer desse em casa é bem mais baixo, se for ver, do que você comprar uma marca, você comprar um hambúrguer industrializado. E eles acham que eles têm, porque têm que cobrar mais caro. Às vezes, você pegar dois hambúrguer industrializado, você tem mais carne do que um hambúrguer feito por eles. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho que, assim, o lance do hambúrguer industrializado não significa que tem só aqueles, porque hambúrguer ele tem um padrão, tem de 50 gramas, e hoje já tem aí nos supermercados algumas marcas, acho que é Friboi, Especial, Vessel, com hambúrgueres de até, acho que 200 e 250 gramas, que custa aí uma caixinha com dois na faixa de 18 a 20 reais com duas unidades dentro da caixinha, assim. Ele é industrializado, então ele segue os padrões, né, de industrialização e CIF, né? É rico em carne e em sódio. Então ele segue os padrões. O hambúrguer, né, artesanal, ele não tem, né, o sódio. Mas a gente tem já alguns gourmets fazendo no formato aí, eu tenho um amigo que já faz, né, num formato muito próximo ao do industrializado, que não tem sal. Detalhe, não tem sal. Porque se você faz ele já com sal, com sódio, ele desfacela um pouco. E assim, e o sabor é uma coisa, mas é feito dentro dos padrões de higiene. Não, então, isso é importante. A vigilância sanitária, ela fiscaliza esses órgãos, esses trucks, enfim, essas empresas alimentícias. Então, assim, se o cara está manuseando carne, claro, né, que a gente tem que confiar na fiscalização nesse caso. Mas, enfim, é complicado. É complicado. É assim, a gente vai pedir depois para a equipe do Líder Notícias fazer uma matéria, José, até para o lance do food truck em relação à fiscalização e à vigilância sanitária, porque é o que realmente o ouvinte acabou falando. Eu não vejo, como funciona a fiscalização da vigilância sanitária de Rio Preto, porque eu não vejo realmente fiscal, e vou dar um puxão de orelha de modo geral nos órgãos públicos aí, responsáveis por fiscalizações de modo geral, né, porque a fiscalização do bafômetro existe, mas eles não fazem fiscalização em porta de balada, porque vai prender todo mundo. A realidade é essa. Desculpa aí o comandante da polícia aí, né? Mas isso é a realidade. Não vai ter nem cadeia, pátio para estacionar carro por condutores alcoolizados. Esse é o primeiro ponto. Antigamente, nas casas, não podia se fumar. Quando lançou a lei, a fiscalização ia em tudo quanto é bar, autuando todo mundo, notificando todo mundo. Hoje você não vê mais essa fiscalização. Tá meio ao léu, vamos falar assim. Vai levando. Esse é o problema do Brasil, né? Lei, nós somos um dos países que mais tem lei no mundo. Mas não é fiscalizado. E os que menos cumprem, é a mesma coisa a lei de trânsito, né? Se você parar ali na esquina, você vai ver, a cada 10 carros, 8 motoristas estão usando o celular. Hoje você não pode... Se você estiver segurando o celular, já é infração de trânsito. Nem mesmo se você parar no semáforo, você não pode olhar o celular. E em relação à vigilância sanitária, é a mesma coisa. Tudo bem, tem o food park, ela vai lá uma vez e depois não volta mais. Sim. Sabe? Então ela vai lá, olha, tá tudo dentro das normas e depois não dá uma continuidade no acompanhamento. Gente, isso é saúde pública. Bom, mas assim, uma carne que é feita, que não for refrigerada, não sei o quê, corre é um problema de risco para a saúde muito grande. Além disso, né, a procedência desses produtos, né? Então é isso. Da onde vem, como é que foi foi feito. Mas enfim, o ouvinte tem razão em estar aí se manifestando. Eu gostaria até de participações de outros ouvintes aí, através do 981362140, que é o WhatsApp aqui do Raimundinho e também do Líder Notícias. É bacana a colocação do outro ouvinte. Outro rapaz, sim, que tinha participado, ele é um alerta, o nome, né? Que é o Leonardo, que falou lá do que perderam a noção da realidade. Sim, valeu, Leonardo. Valeu, DJ. Só lembrando pra quem ligou o rádio agora e pegou a conversa, que ninguém tá falando mal dos food truckers. Exatamente. Ah, pelo contrário. A gente quer a opinião do A gente queria que ele fosse uma realidade. O que é o food truck e tal? É um restaurante ambulante. É onde ele se locomove. Comida de rua. É comida de rua, que é muito normal aí nos países mais avançados. Só que, né, você vê, é muito normal quando você vê um... Em Nova York, você vê o cachorro-quente na rua e tal. O cara sai para o almoço, para o lanche dele, e ele come. Come, kebab, executivo, come, o cara é o executivo que come, é o... Todo mundo, né? Justamente, é legal, isso é legal. A fila do food truck norte-americano é bem democrática, assim, bem... Eu lembro que eu, quando era criança... Eu vou contar isso no próximo programa, que eu sei que essa história dos food trucks vai continuar. Vamos pra frente, vamos adiante. E já que a gente está falando de inaugurações, a gente foi conhecer o Hyatt Place, hotel com proposta casual, que abriu as portas nessa semana aqui em São José do Rio Preto. E esse é o primeiro Hyatt Place do Brasil. Durante a visita, a gente bateu um papo com Sara e o Luciano, que trabalham para a marca Hyatt. Confira. Bom dia, meu nome é Luciano Júlio, eu sou o diretor regional de operações para a América Latina Hyatt Place, das marcas Hyatt Place e Hyatt House. Meu nome é Sara Levorato, eu sou gerente geral do Hyatt Place São José do Rio Preto. O hotel, temos 152 apartamentos. São os apartamentos em média de 23 metros quadrados cada um. Temos uma área de lazer na cobertura do hotel, com uma piscina de borda infinita. Temos uma academia também disponível para os hóspedes 24 horas. Espaço de eventos para aqueles que vêm para a reunião. Então são mais de 360 metros quadrados de espaço de eventos, com capacidade para mais de 260 pessoas. E o hotel vem com um conceito diferente de motelaria um pouco mais casual e descomplicada, né? Onde a gente valoriza muito, a Hyatt já há muitos anos foca muito na relação entre o colaborador e o hóspede, onde realmente uma relação interpessoal é fundamental, para que o hóspede possa realmente ser o seu melhor, ser a melhor versão dele mesmo enquanto ele estiver hospedado conosco. O Hyatt em 2006 criou a marca Hyatt Place. Hoje a gente tem mais de 250 hotéis no mundo todo, com 11 hotéis na América Latina, e esse é o primeiro hotel Hyatt Place no Brasil. Então chegamos no Brasil já com esse conceito e sabemos que Rio Preto tem essa linha hospitaleira entre as pessoas aqui, e é isso que a gente busca no conceito que a Sara acabou de comentar de experiência. Quando a gente fala de uma experiência nova de hotelaria, o que a gente quer é humanizar o processo. Então, a gente quer quebrar as barreiras da hotelaria, fazer algo mais casual, você realmente se sentir em casa, sem muitos processos, sem muita burocracia, seguindo toda a excelência da marca Hyatt, que já é de natureza desde da abertura. É um hotel voltado para todo tipo de público, seja o público corporativo durante a semana, como o público de lazer aos finais de semana. Então, estamos preparados e de portas abertas para receber as famílias. Então, os apartamentos, temos apartamentos conjugados. Os animais hoje em dia são parte da família. Então, os Hyatt Place são pet friendly. Então, você pode trazer o seu animal de estimação, o seu cachorro, para ficar hospedado conosco. A acessibilidade também é algo muito importante. Temos apartamentos adaptados para pessoas com necessidades especiais, seja visual, auditiva ou de mobilidade também. O Rio Pretense é mais do que bem-vindo também para se hospedar conosco. O nosso restaurante, a galeria, o mercado e o bar, eles estão disponíveis para o cliente local. Ele não necessariamente precisa estar hospedado para vir tomar um café da manhã conosco ou desfrutar do nosso bar de café, o nosso bar de coquetéis. E a piscina e a academia, sim, são exclusivas dos hóspedes, então eu recomendo que venham provar da nossa cama, a nossa Grand Bed, que é um colchão feito especialmente para Hyatt, e o nosso chuveiro também, que eu tenho certeza que o Rio Pretense vai adorar. Quem quiser a experiência do ovo mexido, do hotel, sim, do croissant, né? Que vocês viram hoje pela manhã, que venham conhecer o hotel. Então, fica um convite para os nossos ouvintes do Raimundinho para que venham conhecer o Hyatt Place São José do Rio Preto, o primeiro Hyatt Place do Brasil, aqui na cidade de Rio Preto. E espero que vocês gostem dessa experiência única. Meu salve vai também para todos os ouvintes do Raimundinho. Acho que a gente, como a Sara comentou, está com as portas abertas. O lugar é feito para vocês, a cidade foi escolhida com muito carinho. E a gente espera que vocês acolham a marca da mesma maneira que a gente quer acolher os hóspedes aqui da cidade e os viajantes que vão chegar por aqui. Muito bem, faltando agora 12 minutos para as 9. E vamos falar de... Bom, Hyatt Place, só para fechar o assunto, é o primeiro do Brasil, o primeiro place do Brasil. Nós temos 3 Hyatts no Brasil. O Grand Hyatt Rio, o Grand Hyatt São Paulo e agora o Hyatt Place em São José do Rio Preto. E como o pessoal falou agora na entrevista, a proposta deles é oferecer um serviço mais casual. E o que a gente percebeu durante a nossa visita é que, por exemplo, no café da manhã, não existe aquela área fechada de café da manhã, né? Você pode pegar o seu café, o seu pãozinho, o seu croissant e você se serve, você busca o prato. Você escolhe o lugar que você quer sentar no hotel. Pode ser ali no lobby, pode ser em qualquer lugar do hotel. Então você tem essa liberdade de... É igual a pizzaria que o Ricardo foi. Isso, por aí. Exatamente. O conceito é o mesmo. É para te deixar à vontade, como disse a Sara, é para buscar a melhor versão de você mesmo. Eu achei legal isso. Muito bem. 10 minutos agora para as 9, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com mais informações no Raimundinho. Daqui a pouquinho tem sorteio, kit da 98, tem ingresso da Ana Carolina, tem ainda kits aqui da Rádio Que É Demais, tudo isso para você já no sorteio, hein? Agora 10 para as 9. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. É demais, é líder. Vamos de volta. E o Brasil ganhou seu primeiro bar permanente 100% feito de gelo, das paredes aos sofás. O Ice Bar foi inaugurado no último final de semana no Shopping Total, em Curitiba. Com paredes de 22 centímetros de espessura, a estrutura toda utiliza 16 toneladas de gelo. A temperatura dentro desse iglu gigante é de menos 10 graus Celsius. Para literalmente não congelar, o visitante tem de vestir uma roupa térmica que o bar disponibiliza. No entanto, mesmo agasalhado, o tempo limite da visita é de 20 minutos. A entrada no Ice Bar custa R$ 35,00, com direito a consumo liberado de shots com bebidas à base de vodka. Opa, esquentar. Vamos lá, dando sequência. O brasileiro gosta de praia e de cidades históricas. É o que revela a pesquisa do site TripAdvisor. 49% dos entrevistados afirmaram que passear na praia é a atividade preferida nas férias. 43% optam por conhecer a história de uma cidade. Seguindo a tendência global, os brasileiros elegem a cultura, o clima e o custo como principais fatores na hora de decidir a viagem. Entre os brasileiros que viajaram nos últimos 12 meses, 53% escolheram destinos nacionais, 11% optaram pelos Estados Unidos e 10% por passear na Argentina. A pesquisa TripBarometer foi realizada com 36 mil pessoas pelo mundo todo. No Brasil, participaram 3.055 pessoas. E de olho no mercado de viagens temáticas, a operadora de turismo CVC acaba de lançar o Tour Imperial e a Rota Cervejeira. São pacotes de visitas à fábrica de cerveja de Petrópolis, Teresópolis e outras cidades da região serrana do Rio de Janeiro. A viagem tem duração de 3 dias, com saídas às sextas-feiras. O pacote inclui transporte terrestre, hospedagem em Teresópolis com café da manhã e visitas com degustação às fábricas da Boêmia, Buda Beer e Sankt Gallen, além de passeios pelos principais pontos turísticos da região. Os pontos de origem são as capitais São Paulo e Belo Horizonte. Os pontos de origem são as capitais São Paulo e Belo Horizonte. Do Rio de Janeiro vão sair excursões no formato bate-volta. Os roteiros completos já estão disponíveis nas lojas da operadora. E essa notícia é para quem pretende sair para fora do Brasil. O governo do Canadá anunciou nesta semana mudanças em sua política de vistos. A partir do dia 1º de maio de 2017, brasileiros que tiverem visto canadense nos últimos 10 anos ou que tenham autorização para entrar nos Estados Unidos vão ter de apresentar apenas uma autorização eletrônica de viagem, a ETA. Obter a ETA é um procedimento mais simples, barato e rápido. Pode ser feito pela internet e custa $7 canadense, o equivalente a pouco mais de R$17. O documento é vinculado ao passaporte e tem validade de 5 anos. A isenção de visto para o Canadá, atenção, gente. A isenção de visto para o Canadá era aguardada com expectativa por brasileiros, mas na prática as mudanças facilitam apenas a vida daqueles que certamente conseguiriam o visto para entrar no país. Ou seja, vai ter o ETA, mas o cara vai passar por um questionamento, acho que eletrônico, né, Michel? Não, na verdade o ETA é mais simples, ETA? Você faz pela própria internet e assim, diminui a burocracia, economia. Você não precisa ir até o consulado. Mas assim, são para pessoas que já tenham tirado vistos nos últimos anteriormente, 10 anos, ou que tenham visto americano. Ou seja, são pessoas que certamente, se fossem fazer esse processo, né, o anterior, o dia até não precisa, o economizaria tempo e dinheiro, seria mais rápido. Exatamente. E na próxima quarta-feira, o Rio de Janeiro ganha mais uma atração turística de peso, o Aqua Rio. São 26 mil metros quadrados e 4 milhões e 500 mil litros de água salgada, divididos em 28 tanques. Será o maior aquário marinho da América do Sul. O Aquarrio vai abrigar 8 mil animais de 350 espécies da costa brasileira, do Caribe e do Indo-Pacífico. Vai ser possível ver tubarões, arraias, moreias, cavalos marinhos, entre outros animais. O empreendimento fica no Porto Maravilha, próximo do Boulevard Olímpico, área revitalizada que abriga o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio. O Aquarrio é resultado de um investimento da ordem de R$130 milhões. A expectativa é que a atração receba entre 4 e 5 mil visitantes por dia. O Rio de Janeiro, ele poderia se dedicar só em criar, né, coisas turísticas, né? Parar de fabricar político. Né? Concordo. E intolerantes também. Muito bem. Mas lá temos o Marcelo Freixo, não esqueçam disso. É o seguinte, 9 em ponto, tá saindo prêmios aqui, camiseta, copo, mais caneta e ainda ingresso para Ana Carolina e também um par de ingressos para o Overboard, saindo para Josiane Romão Zupiroli, a partir de segunda-feira, 5 dias úteis, para você retirar o seu kit líder, Tiradentes R$22,99, fica na esquina com a Prisciliano Pinto aqui no Boa Vista, ok? Ok, vamos dar tchau, Hora de dar tchau. Bom, tchau, ouvintes, até a semana que vem. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Tchau, ouvintes, até a semana que vem, mais um sábado, e agradeço pelas participações de hoje. Exatamente. Só lembrando que a partir de segunda-feira, você já sabe, já está aí disponível pelo site liderfm.com.br o podcast do programa. E lembrando que de segunda a sexta, no Líder Notícias, tem aí também o boletim do Raimundinho às 7:30 da manhã. É isso aí que o Milton falou, às 7:30, todo de segunda a sexta, durante o Líder Notícias, o boletim do Raimundinho e o programa na íntegra, no podcast da rádio, no site liderfm.com.br. Valeu, bom final de semana e até sábado que vem. Bom, ouvintes, estamos unidos, embora lembrando que o Carioca votou no Manivela e não no Freio, né? E vamos de Manivela, Carioca. Muito bem, ó, finalizar aqui, tem a música que o Marcelo indicou pra gente.